Terceira parte: Educação e Admoestação. Capítulo 8: A necessidade de uma paideia cristã. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Na parte anterior, distinguimos a disciplina da punição. Essa distinção inicial mostra que a disciplina é corretiva, enquanto a punição está preocupada apenas com a justiça ou retribuição. Quando ordena a execução de um criminoso, o magistrado não tenta transformá-lo numa pessoa melhor, mas está simplesmente executando justiça. Isso pode ou não tornar o criminoso uma pessoa melhor, porém a questão não é disciplinar, mas, ao contrário, punir. O que os pais fazem em casa é disciplinar, não punir. Uma vez aceita a responsabilidade de aplicar a disciplina paterna ou materna, descobre-se que, em si mesma, ela ocorre sob duas categorias, corretiva e formativa. A disciplina corretiva é a correção de pecados manifestos no passado, bem como a correção daquilo que diz respeito ao futuro. A disciplina formativa antecipa aquelas tentações típicas do homem e busca incutir certos traços de caráter antecipadamente. Nesse texto, a responsabilidade é dada aos pais. Tomando toda a escritura, sabemos que ambos, pai e mãe, são responsáveis por essa tarefa crucial. Por exemplo, no livro de Provérbios, um jovem é exortado a obedecer à lei de sua mãe. Paralelamente, vale notar que a responsabilidade central nessa passagem é dada ao pai. Deus impõe mandamentos sobre nossas fraquezas. Mães geralmente não precisam ser exortadas ao interesse e ao investimento na contínua instrução diária de seus filhos. Os pais precisam ser exortados dessa forma, e Paulo faz exatamente isso. Também nos é ensinado, poucos versículos antes, que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e isso significa que o pai é responsável por tudo o que acontece no lar. Ele é o responsável, em primeiro lugar, por não se tornar uma provocação para seus filhos. Novamente, Deus dá mandamentos às nossas fraquezas. Quando a Bíblia diz, pais, não façam isso, ou esposas, não façam aquilo, ou filhos, não façam isso e aquilo, Deus está falando sobre coisas que possivelmente faríamos, não fossem exortados a evitá-las. Logo, os pais têm uma tendência de provocar seus filhos, e o apóstolo está contra-atacando essa postura. Quando um pai faz seus filhos tropeçarem em ira, seu pecado antecede o dos filhos e é muito mais grave. Em Lucas 17:2, Jesus diz que seria melhor que um homem tivesse uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer tropeçar um de seus pequeninos. Agora, o pai de família é responsável por prover para seus filhos uma educação e criação cristãs. Filhos cristãos precisam receber muito mais que uma educação cristã, mas o mínimo é a receber. As palavras traduzidas em Efésios 6:4 por disciplina e admoestação são paideia e noutesia. Ambas são quase sinônimas, logo é difícil dizer qual palavra é traduzida para qual palavra. Ambas poderiam ser traduzidas por disciplina, e ambas poderiam ser traduzidas por admoestação. Tome ambos os termos, e eles abrangerão e necessariamente exigirão uma educação cristã. O que chamamos educação não é tão grande quanto o termo desse comando, mas é necessariamente um componente crítico. Quando se fala de educação cristã, todos pensam em escolas, história, geografia, matemática. Logo nos vem à mente aquele período formal, específico, mas, embora a paideia o inclua, ela não se limita a isso. Hoje em dia, a educação é concebida como despejo de informações, mas a exigência crua e bruta sem instrução é uma forma de provocação. Já por outro lado, os pais não devem permitir que seus filhos se esquivem da obediência, exigindo explicações. Por que temos que fazer isso? É uma obrigação dos pais responder a esse tipo de pergunta, mas também penso que um pai astuto dirá: vou dizer uma coisa. Essas perguntas são ótimas. Por que você não limpa a garagem, como eu disse para fazer, e quando terminar, sentamos e conversamos sobre o motivo de eu ter pedido isso, certo? De repente, parece que a criança não quer mais as respostas às perguntas que ela mesma fez. Tudo o que ela quer é adiar a limpeza da garagem. E você não quer uma criança exigindo explicações como substituto da obediência. Paralelamente, se é rotina para o seu filho ouvir nada além de porque eu mandei, e eles não fazem ideia do porquê são pastoreados nessa direção, algo está drasticamente errado. As duas metades desse versículo estão conectadas. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensinar, instruir e fazer com que o mundo tenha sentido são maneiras de não provocar os filhos à ira. Seu filho é provocado à ira se você não o mune de habilidades. Ainda criança, ele não é preparado para trabalhar duro, para estudar níveis mais elevados de matemática, para manter um emprego, para responder bem às autoridades. Daí, quando cai a ficha, é que se costuma perceber que o trem já partiu e que já é tarde demais. Não houve preparo. E quem foi que não os preparou? Se o pai não proveu uma educação cristã piedosa, então ele negligenciou o que Paulo ensina nesta passagem. Você já leu a respeito desse importante ponto da disciplina algumas vezes, mas ele se aplica à paideia cristã também. Então, aqui está de novo. A diferença entre a disciplina corretiva e a formativa é que quando as coisas vão ativamente mal, a disciplina corretiva as coloca de volta nos trilhos, restaurando a comunhão entre pais e filhos, enquanto a disciplina formativa previne o pior no futuro. Toda disciplina é corretiva, mas alguns tipos corrigem erros passados e outros previnem erros futuros. Suponha que uma mãe, ao sair pela porta, diga a seu filho que termine a lição de matemática antes de jogar videogame. Suponha que ele entre no modo de racionalização típica de um menino de ensino fundamental e comece a pensar sobre quanto a matemática está envolvida na programação de videogame e que, na verdade, o espírito da matemática está impregnado nesses jogos. Quando mais tarde, naquela noite, de súbito, suas explicações e racionalizações desaparecem como o orvalho da manhã e as consequências vierem, sua mãe estará impondo o primeiro tipo de disciplina, a disciplina corretiva sobre o incidente do passado. O segundo tipo de disciplina é deixar estabelecido que a lição de matemática deve vir em primeiro lugar. A lição de matemática pode fazer uma criança sentir-se perseguida. Lá está uma pilha de tarefas, não porque ela fez algo de errado, mas justamente porque seus pais querem que continue a não fazer nada de errado ao longo de toda a vida. A lição de matemática exemplifica o preparo para um dia futuro, e isso é disciplina formativa. Ela também é corretiva, mas é correção preventiva. O mesmo ocorre em outros assuntos. Você está antecipando problemas comuns à vida, preparando o seu filho e o munindo para dias difíceis. Isso se conecta ao todo do tema da formação de caráter. Certo escritor foi muito prestativo ao notar que a educação tem que ver com formação e não tanto com informação. Correção preventiva feita da maneira certa é um processo de construção de caráter. Um dos grandes erros que os pais geralmente cometem é opor a parte acadêmica a questões de caráter. Aprender a fazer o tipo de trabalho que as crianças aprenderam a fazer e que tiveram de aprender por milênios não é o oposto de formação de caráter. Em si, já é formação de caráter. Se um grupo de meninos estivesse usando pás para cavar uma vala, e um dos pais deles viesse e buscasse seu filho para que passasse fazendo outra coisa em vez de cavar, esse não seria um exemplo de focar no caráter em vez de cavar. Embora o caráter seja mais importante que a vala, não a cavando, o caráter não é desenvolvido. O que se tem é alguém que se debruça sobre a pá ou que vai para casa e se senta no sofá. Todas as tarefas em nossa frente são oportunidades para a construção do caráter. Ao levar seu filho de volta para casa, privando-o do trabalho de cavar aquela vala, você estaria se recusando a trabalhar no caráter dele.